Sempre que me prendem essa poesia, nem começo, sem ela não avesso. Direito avesso, você me seduziu desde o início. Sendo assim, porém, fica mais difícil. É muita luz pra pouco túnel, é muita areia para meu caminhãozinho. Meu bem, eu morro de ciúmes, lá dentro do sol, que bronzeia você com um carinho. Logo me diz pra ser sutil, não faço ideia, mas me resta um caminho. Entre socorro, teu perfume, a volta, quantas patas de felino. Ser incrível, me dê madeira, tentar meu coraçãozinho. A lei de pegar meu telefone, o ramal, rapidinho. Ser feliz é bem possível, a lua cheia me reduz a pedacinhos. Eu viro prata, lobisomem, eu viro, viro, vampiro, viro menino. Ser feliz é bem possível, a lua cheia me reduz a pedacinhos. Eu viro prata, viro lomba, eu viro, viro, vampira, viro menina. Você com carinho, algo me diz pra ser sutil. Me deu na telha te dar meu coraçãozinho. Me deu na telha te dar meu coraçãozinho. Me deu na telha te dar meu coraçãozinho. A lua cheia reduz nós dois a pedacinho. A lua cheia reduz nós dois a pedacinho. A lua cheia reduz nós dois a pedacinho. Lua cheia reduz, nós dois a pedacinhos. Lua cheia reduz, nós dois a pedacinhos. Lua cheia reduz, nós dois a pedacinhos. Lua cheia reduz, nós dois a pedacinhos. Lua cheia reduz, nós dois a pedacinhos.